Fecheiro 2, página 9, localização do território Zelandoni. Locais sagrados. 1. Rocha da Cabeça de Cavalo, a sétima caverna dos Zelandoni. 2. Nova Pequena Caverna em Vista do Sol, a 26ª caverna dos Zelandoni. 3. Caverna dos Mamutes. 4. Caverna da Floresta, propriedade oeste da 29ª caverna dos Zelandoni. 5. A 5ª caverna dos Zelandoni. 6. O sítio das mulheres. 7. Pequeno Vale, 14ª caverna dos Zelandoni. 8. 9ª caverna dos Zelandoni. 9. Coração de Cavalo. 10. Gruta Branca. 11. Local sagrado da 4ª caverna dos Zelandoni das Terras do Sul. 12. Local sagrado da 7ª caverna dos Zelandoni das Terras do Sul. 13. Local sagrado mais antigo da Grande Mãe Terra. 14. Profundezas das Rochas da Fonte. Filhos da Terra, Europa pré-histórica, durante a Idade do Gelo. Extensão do gelo e mudanças no litoral durante o período interglacial. Um período temperado durante a glaciação Würme, nos finais do Pleistoceno, que se prolongou durante 10 mil anos, entre 35 mil e 25 mil anos antes do presente. Primeira parte. Capítulo 1. O grupo de viajantes avançava pelo caminho paralelo ao Rio da Erva, entre as suas águas cristalinas e reluzentes e a parede calcária raiada de negro que se elevava na margem direita. Em fila indiana, contornavam a curva onde a parede de pedra se aproximava da água. Mais à frente, um caminho menor dividia-se em direção ao local de travessia, onde a corrente menos profunda borbulhava em redor das pedras que assomavam à superfície. Antes de chegarem à bifurcação, uma jovem que seguia quase à cabeça do grupo parou de repente e, imóvel, olhou em frente com os olhos muito abertos. Apontou com o queixo, receosa em mover-se. Olhem, ali! Anunciou num sussurro sibilante. Leões! Joa Harran, o líder, levantou o braço, fazendo sinal ao grupo para que parasse. Para lá do ponto onde o caminho se dividia, por entre a erva, viram deslizar leões das cavernas castanho-claros. Todavia, a erva era uma camuflagem tão eficaz que poderiam nem ter dado conta da sua presença, até estarem bem mais perto, se não fosse pelo olhar aguçado de Tefona. A jovem da terceira caverna tinha uma visão excepcional e, embora fosse bastante nova, era conhecida pela sua capacidade de ver ao longe e na perfeição. O seu talento inato fora detectado cedo e haviam começado a treiná-la desde pequena. Era a melhor vigia. Perto da cauda do grupo, caminhando à frente de 3 cavalos, Ayla e João Dalar levantaram o olhar para perceber a razão daquela demora. Por que paramos? Perguntou João Dalar, enrugando a testa na sua familiar expressão preocupada. Ayla observou o líder e as pessoas em seu redor e instintivamente protegeu com a mão o vulto quente que transportava na suave manta de pele atada ao peito. Jonaila acabara de mamar e dormia, mas mexeu-se um pouco ao sentir o toque da mãe. Ayla possuía uma estranha habilidade para interpretar o significado da linguagem corporal adquirida em jovem, quando vivia com o clã. Percebia que Joharan estava alarmado e Tefona assustada. Ayla também era dona de uma visão extraordinária. Era ainda capaz de detectar sons acima da frequência auditiva normal, assim como os tons mais baixos da escala. Os seus sentidos do olfato e do gosto eram também apurados, mas nunca se havia comparado com ninguém e não estava consciente dessa capacidade de percepção fora do comum. Tal acuidade, em todos os sentidos, ajudou-a a sobreviver, quando aos 5 anos perdeu os pais e tudo quanto conhecia. Desenvolver as suas capacidades naturais ao longo dos anos, observando os animais, principalmente os carnívoros, enquanto aprendia a caçar. No silêncio, distinguiu os ténues e familiares rugidos dos leões, captou o seu odor característico na leve brisa e reparou que várias pessoas, na cabeça do grupo, olhavam em frente. Ao prestar mais atenção, viu que algo se movia. De repente, os felinos, ocultos pela erva, pareceram mostrar-se mais nitidamente. Viu 3 ou 4 leões das cavernas e 2 crias. Quando começou a andar, levou uma mão ao atirador de lanças preso ao cinto com um laço e a outra à aljava, pendurada às costas, onde guardava as lanças. Onde vais? Quis saber jondalar. Ailas tacou. Há leões mais à frente, sussurrou. Jondalar voltou-se para olhar nessa direção e notou um movimento que supôs tratar-se dos leões, agora que sabia o que procurar. Também ele deitou mãos às armas. É melhor ficares aqui com a Jonaila. Eu vou. Ayla contemplou por segundos a sua bebé adormecida e depois olhou para ele. Manejas bem o atirador de lanças, Jondalar, mas estão ali pelo menos 3 leões adultos e 2 crias, talvez mais. Se os leões pensarem que as crias correm perigo e decidirem atacar, precisarás de ajuda, de alguém que te cubra. E sabes que depois de ti sou a melhor. Franziu de novo o sobreolho enquanto matutava, fitando-a. Depois anuiu. Está bem, mas ficas atrás de mim. Pelo canto do olho detectou um movimento e olhou para trás. E o que fazemos com os cavalos? Eles sabem que há leões por perto, respondeu ela. Repara. Jondalar observou-os. Os 3 cavalos, incluindo a potra, olhavam para a frente, conscientes dos enormes felinos. Jondalar franziu novamente a testa. Ficarão bem? Especialmente a pequena Grey? Eles sabem que devem manter-se longe dos leões. Mas não vejo o lobo, disse Ayla. Vou chamá-lo com um assobio. Não é preciso, retorquiu Jondalar, apontando noutra direção. Também deve ter pressentido qualquer coisa. Aí vem ele. Ao virar-se, Ayla viu o lobo correr para ela. O canídeo era um exemplar magnífico, maior do que a maioria dos animais da sua espécie. Mas por causa de uma ferida numa luta com outros lobos, havia ficado com uma orelha rasgada, o que lhe conferia um certo ar gozão. Ayla fez o sinal especial que usava quando caçavam juntos. O animal sabia que devia manter-se por perto e prestar a máxima atenção a Ayla. Esgueiraram-se por entre as pessoas para chegar à cabeça do grupo, tentando não provocar agitação e passar o mais despercebidos possível. Ainda bem que estás aqui, disse Joharan em voz baixa, quando viu o seu irmão e Ayla acompanhados pelo lobo e com os atiradores de lanças na mão. Sabem quantos são? Inquiriu Ayla. Mais do que pensava, respondeu Tefona, que tentava dissimular o medo. Ao avistá-los, pensei que deviam ser 3 ou 4, mas há muito movimento por entre a erva e agora parece-me que talvez sejam 10 ou mais. E sentem-se confiantes, comentou Joharan. Como sabes? Indagou Tefona. Estão a ignorar-nos. Jondalar, que sabia que a companheira conhecia bem os felinos, disse: Ayla está familiarizada com os leões das cavernas. Quiçá possamos pedir a sua opinião. Joharan acenou afirmativamente com a cabeça, formulando a pergunta sem falar. Joharan tem razão. Eles sabem que estamos aqui. E quantos são e quantos somos nós? Explicou Ayla. E logo acrescentou. Pode ser que nos vejam como uma manada de cavalos ou de auroques e pensem que podem separar do grupo algum membro mais débil. Creio que são novos nesta região. O que te leva a dizer isso? Perguntou Joharan. Surpreendiam-no sempre os grandes conhecimentos de Ayla acerca dos caçadores quadrúpedes. E por alguma razão era também em momentos como aquele que notava mais o seu peculiar sotaque. Não nos conhecem e é por isso que se sentem tão confiantes, continuou Ayla. Se fossem um bando autóctone, habituado a viver perto dos humanos, e já tivesse sido perseguido ou caçado algumas vezes, duvido que estivessem tão tranquilos. Bem, então talvez devêssemos dar-lhes motivos de preocupação, sugeriu Jondalar. Joharan franziu o sobrolho. Num gesto muito parecido ao do irmão, mais alto do que ele, apesar de mais novo. Ao vê-lo, Ayla sentiu vontade de sorrir, mas aquela expressão carrancuda aparecia apenas em momentos em que sorrir não era apropriado. Talvez fosse mais sensato evitá-los, afirmou o líder de cabelo escuro. Não creio, disse Ayla, baixando a cabeça e olhando para o chão. Ainda lhe custava discordar de um homem em público, sobretudo se tinha a categoria de chefe. Embora soubesse que esse comportamento era aceitável entre os Landoni, afinal alguns dos líderes eram mulheres, incluindo a mãe de Joharan e de Jondalar. Nunca teria sido tolerado pelo clã entre os quais fora criada. Por que não? Perguntou Joharan, a sua expressão franzida transformando-se em má disposição. Estes leões escolheram um lugar de descanso demasiado próximo da terceira caverna, explicou Ayla em voz baixa. Haverá sempre leões nos arredores, mas se ficarem confortáveis aqui, podem considerá-lo um sítio a revisitar quando quiserem descansar e veriam qualquer pessoa que se aproxime como uma possível presa, em especial as crianças e os idosos. Poderiam ser um perigo para quem vive na Rocha dos Dois Rios e outras cavernas das imediações, incluindo a nona. Joharan respirou fundo e depois olhou para o irmão. A tua companheira tem razão. E tu também, Jondalar. Talvez seja o momento de deixar claro aos leões que não são bem-vindos tão perto das nossas casas. E seria uma boa ocasião para os caçar, a uma distância prudente, usando os atiradores de lanças. Vários caçadores têm praticado, observou Jondalar. Era em situações como aquela que pensava, quando planeara regressar a casa e mostrar a toda a gente a arma que tinha desenvolvido. Até podemos não matar nenhum. Quiçá baste ferir um ou dois para os ensinar a manter a distância. Jondalar, disse Ayla em voz baixa. Preparava-se para discordar ou pelo menos assinalar algo que ele devia ter em conta. Voltou a olhar para o chão, levantou a cabeça e fitou-o abertamente. Não temia dizer-lhe o que pensava, mas queria mostrar-se respeitosa. É verdade que um atirador de lanças é uma boa arma. Com ele pode arremessar-se uma lança a uma distância maior do que com a mão, o que proporciona maior segurança. Mas por ser mais segura, não significa que seja segura. Um animal ferido é imprevisível. E um animal com a força e a velocidade de um leão das cavernas, enlouquecido pela dor, seria capaz de qualquer coisa. Se decidires usar essa arma contra os leões, não pode ser para os ferir, mas sim para os matar. Ela tem razão, Jondalar, intercedeu Joharan. Jondalar olhou para o irmão com a testa franzida. Mas passado um momento sorriu timidamente. Assim é verdade. Mas por mais perigosos que possam ser, nunca gostei de matar um leão das cavernas, a menos que seja necessário. São animais bonitos e movem-se com agilidade e graciosidade. Não têm medo de quase nada. A sua força dá-lhes confiança. Olhou para ela com uma centelha de orgulho e amor. Sempre considerei que o tótem do leão da caverna, de Ayla, estava certo para ela. Envergonhado por manifestar os seus profundos sentimentos por ela, as suas bochechas ruborizaram-se. Mas acredito que esta é uma ocasião em que os atiradores de lanças podem ser muito úteis. Joharan notou que a maioria dos viajantes se aproximava. Quantos sabem usar um atirador de lanças? Perguntou ao irmão. Bem, tu, a Ayla e eu, claro, respondeu João Dalar, observando o grupo. Rochemar tem praticado e está cada vez melhor. Solaban esteve ocupado a fazer pegas de marfim para algumas das ferramentas e não praticou muito, mas sabe o básico. Já experimentei o atirador de lanças algumas vezes, Joharan. Não tenho um e não o domino, interveio Tefona, mas sou capaz de atirar uma lança com o braço. Obrigado por me recordar, Tefona, disse Joharan. Quase todos sabem manejar uma lança sem um atirador, incluindo as mulheres. Não podemos esquecer-nos disso. Dirigiu-se depois para o grupo. Temos de fazer os leões entender que este não é um bom lugar para eles. Quem quiser ir atrás deles, com ou sem atirador de lanças, que se aproxime. Ayla começou a desapertar a manta em que trazia a bebê. Folara, podes cuidar da Jonaila por mim? Perguntou, aproximando-se da irmã mais nova de João Dalar. A menos que prefiras ficar e caçar leões. Já saí em caçadas algumas vezes, mas nunca fui muito boa com a lança. E não me parece que seja melhor com o atirador de lanças, respondeu Folara. Tomarei conta da Jonaila. A criança já tinha despertado. E quando a jovem estendeu os braços para lhe pegar, a pequena passou alegremente para o colo da tia. Eu ajudo-a, disse Proleva para Ayla.